Nesti dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz é sem par. Eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, eu marquei um encontro com Deus. E tu que neste momento ouves esta canção, não queres marcar também um encontro com Deus? Seu amor é real, sua paz é sem par. Eu marquei um encontro com Deus.